amigas ter o que falar. É a onda da paixão paranoica, praticando sexo como um jogo de azar. Uma noite ela me disse: quero me apaixonar. Como quem pede desculpas pra si mesmo. A paixão não tem nada a ver com a vontade. Quando bate é o alarme de um louco desejo. Não dá para controlar. Sua vida burguesa é um romance, um roteiro de intrigas pra Felime filmar. Cercada de drogas, de amigos inúteis, ninguém pensaria que ela quer namorar.